Yeah. Yeah. Ele é gostosa demais, a mina é o tesão. Me deixa vidrado. Eu tô vidrado por ali escondido do seu irmão. Ele é ciumento. Eu dei um beijo nela, sou meu neto Gasparzinho. Eu dei um beijo nela, sou meu neto Gasparzinho. Preste atenção que eu vou falar pra você. Eu tô pegando a sua irmã. Chora, viola. Ela é gostosa demais, a mina é o tesão. Tô vidrado. Eu tô vidrado por ela escondido do seu irmão. Ciumento. Eu dei um beijo nela. Sou eu, Gasparzinho. Eu dei um beijo nela. Sou eu, Gasparzinho. Yeah. Eu tô pagando. Yeah. Alô, Sami! Big Big estourado! Ele é ciumento. Eu tenho um beijo nela e ela se apaixonou. Sou eu, Gasparzinho. Eu dei um beijo nela e ela se apaixonou. Sou eu, Gasparzinho. Yeah. Eu tô pegando. Yeah.